não somos super-heróis, mas levamos a salvação. Pra quem foi sequestrado, nem tá ligado com os olhos vendados. Refém do diabo, escravo do medo, do desespero, sente remorso. E hoje muitos vagam no mundo dos mortos. Andam na madruga contaminando até seus ossos. O que deu de errado, irmão? Quem foi o culpado então? Financiaram a derrota e vivem em condição de escravo, firmão. Quem é quem? Não sei. Cada um por si. Além. Quem venceu, quem vai vencer quando o gigante aparecer? Sobreviver à morte sem contar com a sorte. Pra quê? Sonhar com os cordão, os plaquê na vida do ano. Se amanhã tá no caixão a 7 palmos com seu sonho. Passados 20 sem saber o que vai ser. Dá orgulho pros pais que sonham em ver o filho vencer. Sem 1, 2, 1, 5, 7, mas com trabalho e fé e os joelhos que te leva além do que seus pés. A salvação pra quem quer está aí. Quem se entregou a Jesus e não voltou a sorrir. As dificuldades me fizeram homem. As ruas, o respeito pelo microfone. Há um caminho a percorrer, um alvo a seguir. Vestir a camisa e não desistir. Lutar por uma causa justa que não ofusca o sentimento do guerreiro fardado de calça larga e blusa que marcha no vale das sombras e espinhos. Vence a jornada sem puxar o gatilho. Jesus é o caminho, é a vida, é a verdade, mano. Guarda sua fé e combate um bom combate. Prossegue na missão, na unção, com um dom. Persiste no teu chamado com os pés firmes no chão. Calçado com a sandália, vestido com a couraça. Na cabeça o capacete, empunho as espadas. No derramar do óleo e na quebra das algemas. A restauração do templo que vivia sob a aparência. O neguinho que viveu, jugo de escravidão, morreu. Acabou, pereceu doidão. Renasceu, terra fértil que dá frutos bons. Silencia o ódio, o passado a ilusão. Pra que o mesmo seja um alimento espiritual que sacia a fome de muitos, jugo desigual. Já não posso mais viver assim. Vou sair fora, dar um ar disso aqui. O tempo é outro, tá mais louco que antes. Tu sabe bem que desse jeito tá bem perto do fim.